8 web 57 ao 7, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia. Web 57 ao 7, cruza 2000. Objeto 5797, bom dia, contato radar, sopa nível 340, perfil da EL. Vou em Leda da presente. Leda da presente, 340, 5717. 898, venta de 110 graus com 99, tem livre decolagem da 10. Decolagem 5898, iniciando. Oito decolou 10, controle em 120 decimal 8. 1208, obrigado, bom dia. Bom dia. X5898, decolado na 68. 5898, bom dia. Contato radar, sobre o 240, perfil da EL. E o 240 da EL. 40 da EL. Beleza, confirme 240, 340. 340. Ok, obrigado. Circulação 340. 340, obrigado. Jet 5717, passa nível 180, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Passa nível 220, chame o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 251-3325-5717. Passa nível 90, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 3325, obrigado. 76749. Prossiga. Vou confirmar a sua autorização de trabalho, a gente tem um pequeno problema técnico. Afirmo. Ok, queria que mais de 10 minutos chamaremos para o pushback. Sem problema. Chamem 208. Controle Salvador, um bom dia. É o voo 1999 com informação do Fox. Informa que perdeu contato com o centro. 995 sem identificação, autorizado chegada a Bonfim, desça para 2000 pés, para o altímetro 90, o nome e forma localizador. Opa, tá, 72000 via chama na loja, o voo 1999. No 7, sua identificação, autorizado de chegada bom, desça para 3 mil pés, altímetro 90, nem informe o localizador. Web 67492 para pushback e sonamento. Autorizado, chama Pax Web. Autorizado, chama Pax Web 67492. Boa noite, 04, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a ponto, disco para 4 mil pés, estou time de Montana no meio. 4 mil pés, positivo. de 6749, está pronto para o táxi. Está com o POB de 119, por minha 4 horas e 12, operando o galhão. Gente, Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera, web. Índia Alfa, chama pronto no ponto de espera, web, 6749. Alfa 6570, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050, estou altímetro no 096 vigilância. Chegada a mais, para o nível 050, estou altímetro no 096 vigilância. Negativo, a linha decola separada. Autorizado, alinhar e decolar pista 10, o vento é de 1-0 graus com 99 web. A linha decola separada 10, web, 1749. Tira 9970, sua identificação, autorizado chegada a Mari, da presidente voa em Mari, ajustou o time do 096, desça para o nível 060. O localizador é o 995. Durante a aproximação, chame 2-895, bom pouso. 895, no 995 no localizador. 995, continue a aproximação, aguardando que está livre. Minha porta, marcador externo, deixar ele travar. Sim. 1804, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 804. Motor Gomo, 715. Uma informação Gomo. Gomo 715, sua identificação, autorizado chegada bom. Desça inicialmente para o nível 080. Estou tindo, estou no 0, o nome é vigilante. Autorizado, chegada bom, descendo para o 080, 1090, 1090. 1607, na escuta do controle. 07, mandei 1970, sempre está a foto. Desça para 4.000 pés, estou tímido na 096. Saída, chegada a Mari, situação, chegada bom, sim. 4.000 na chegada bom, positivo? Positivo. Decolou 35, controle 120, decimal 8. 1208, 6749, bom dia. Salvador, objeto 6749, decolou na sua escuta. Jet 6749, contato radar, SUP nível 340, perfil da EL. 340 do perfil da EL, pode voar da EL direto, 6749, liberado em restrição de velocidade. Autorizado. Autorizado, 6749. Sigo, Romeu Oscar Bravo. Completa aproximação, chame 2-8-9-5, com pouso. Bom dia, 3-5-9-7. 804, desça para 2.000 pés, o seu time do 096, informe no curso localizador. 2.000, reportarão no localizador no 804. No site, número 2 para pouso, reporta marcador externo baixado, travado, muito bom dia.